No churrasco do Robério, Raimundo Porró! Segura, Robério, seu secar! Essa é boa, meu patrão! E tome forró! Todo mundo balançando pra ficar gostoso! Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta. Eu tô muito doido, eu tô muito doido. A pegada é me segura, eu vou mostrar como é que vai. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta. Eu tô muito doido, eu tô muito doido. A pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Alemão do forró, no churrasco do Roberto. Olha o lugar por onde passa, todo mundo pede mais. Todo mundo mexe, todo mundo pede mais. Se a pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, é. Olha que chama, chama, chama as meninas pra dançar, pra dançar e pra dançar, é. Olha com o dedo na boquinha, começa a rebolar, rebolar e rebolar, chama. E quem é que balança o pão? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido, chama. Olha a pegada, me segura, vamos mostrar como é que faz. Corta no forró, vai chegar. E quem é que balança o pão? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido. Olha a pegada do Roberto, todo mundo pede mais. Chega mais, chega mais. Alô, moçada do chapéu, simbora! Tá bonito, Sorazá. E balancei. Vamos. Os pezinhos chegam a coça. Olá. Olha o lugar por onde passa. Todo mundo pede mais. E todo mundo mexe. Todo mundo pede mais. A pegada é me segura. Eu vou mostrar. Chega mais, chega mais. Chega. Olha que chama, chama. Chama as meninas pra dançar. Pra dançar, pra dançar. Vem. Olha com o dedo na boquinha, começa a rebolar e rebolar e rebolar. Chama, ladrão! Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido. Olha a pegada, é bem seguro, vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido. É. Olha a pegada, é bem seguro, vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais.